Itá 3600 no solo 59, liga direita e táxi até o parte 1 na posição 04. Mantenha sua escuta, então liga, táxi via Alfa, parte 1 até o 04. Afirma, mantenha minha escuta. Itá 3600. T37, autorizado o final do procedimento LS. Autorizado em LS, procedimento final web 5837. Problema noite, Gono 805. Boa noite, Gono 805, desça via chegada Mari, até 3000, acione identificação, ajuste 1012, aguarde procedimento ILS X-Ray, Gono 805. Chegada Mari, confirma a descida da igreja. 3000, ajustado em 1012. Chegada Mari, para 3000, Gono 805. Web 5837, M Torre agora, 1186, completando o final do procedimento ILS. Torre 1186, completando o final do procedimento ILS, Web 5837. Torre Salvador, Web 5837, na final, baixando o travado. Boa noite, autorizado pouso, 110 graus, 0 menos, WebJet 5837. Autorizado pouso, Web 5837. Boa noite, 05, desse mantenha 2000, autorizado final do procedimento ILS. Eu estou autorizado final do procedimento ILS, X-Way da 10, o Gol 1805. Solos 11, liga direita, ingresse na Delta ou Eco, após Alfa, Juliette, pátio 5. Posição 05 do pátio 1. Corrigindo. Liberando a direita, agora na próxima Alfa, depois Kilo, posição 05 do pátio 3, Web 5837. Livrou a direita, Alfa, Kilo, 05, a posição é 05 no pátio 3, Web 5837. Afirma. LS-1805. 805, complete LS, chame a torre 1-8-6-12. 86, obrigado. Boa noite, Gol 9805. Livre pouso no zero, vento no 10 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, Gol 1805. Boa noite, 05, Salas 22, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Direita, Alfa, Juliette, portão 01, gol 1805. Controle Salvador, boa noite, tá 3222, informação Charlie. Boa noite, tá 3226, acione identificação dessa via, chegada Mari para 2000 pés, vou ajustar o altímetro no 02. Dessa via, na Mari até 2000, tá 3226.